267, decolada 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 867, bom dia. Bom dia, Vitória, pronto, cobre. 240, Vitória, autorizado, via Amper, Whisky 50. Decolar pista no zero, curva direita, saída da Euleda Eudes, controle 1120, decimal 8, aciona 5120. Sierra Índia, Eco Índia. Gente, vamos informar. Setorizado, puxa portáveis. 5447, Garo Taxi, 5447, Fernando Montes Claros. Meu bem, o 5447? Taxi EV Índia, vou te esperar no 02895, que legal, no 02355447. Tá 3193, pronto, copy? 3193.44. Autorizado Galeão 360, VFZ 10, decola pista 10, curva direita. Saída da Eule da Bridge, controle 120.8, aciona 5133. 3193, Galeão 360, VFZ 10, pista 10, curva direita da Eule da Bridge, 1208.33. Correto, é posse puxa. Salvador, Dan 3193, será contra para pushback, acionamento 03. Preste o pode ver índia, se que mesmo fizer, tá livre puxa, por táxi. Ficar atento no ATR, chamar a pronto para o táxi, 3193. Gente, 447, a linha decola da 10, ventando 20 graus, cono 39. After takeoff, running on 7, right turn, axé, flight level. Passe control 1-0.8, Cox 0-1-5. Roger to set up and text call tower 118-195, Mike Dustin. Então 3193 confirmando, tá livre, push tá presente, é para táxi. Gente, tá chamando a banda para táxi, 3193. T447, decolado 113, controle 120.8, bom voo. T447, controle 120.8, bom voo. 08, graças. Prossiga. Gente, o Mike Juliette Romeu, vamos informar o controle. Boa tarde, passarei 2230. Vitória da Conquista, 180 autorizado, decola pistão 0, curva direita, saída Arbop, Elefa, Obdute e após direto. Controle 120.8, cena 5151. Porta pronto, puxa, passarelo. Ô, Xené, chame 1208. Salvador, bom dia, 3290 da Pan. Bom dia, 3290, cheque o trem, livre pouso no 1-0, vento no 00 graus com 1-3 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso, tá, 3290. Lotan, 3193, pronto para o táxi, 72 a bordo, 3h55, campeonato. Entendido, 72 a bordo, 393, táxi via índio, ponte para dono 02, 895, NH1012. 1012, índia, ponta de espera, 1895, 3193. Salvador, John 3193, aproximando a atmosfera, tráfico ao internacional. Gente, o 3193, após a aeronave da companhia na curta final, a linha mantém no zero. Gente, após a tráfico na final, a linha ali mantém no zero, 3193. Salvador, boa tarde, TRIP 5240. Boa tarde, TRIP 5240, reparto externo. Contará externo, 5240. Zero, solo 19, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 219, livre à direita. Roger, clear for startup, call ready for taxi. Solo TAN 3290, livrão. TAN 3290, se Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08. Dizendo 5, boa, chame 208. Passou externo, baixada travada, TRIP 5240. Gente, vento 1-0-0 graus, 1-3-9, altímetro no 0-1, livre pouso no 1-0. Livre pouso no 0-5240. 3193, decolado aos 2-0, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 0-8, uma boa tarde. Quanto 0-8-9, autorizado, puxa, boa tarde. Hotel Lima Tango, prossiga. Siga via litoral, reparte fraude Itapuã. Solo solo aos 23, nível direita, solo 12, 1.9. Matango da presente segue para o Graé, reporte na curva final. Sabotagem, 3126, prepara Momo Frote Guarã. Boa tarde, 5240 micro na Delta. 5240, boa tarde, táxi em frente, quilo para 3. Frente, quilo para 3, 5240. Dá 3126, pronto, cópia. 70 Fortaleza autorizado, via Bezuluno 9, Bangu, Nabuco, rapaz direto. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 120.8, aciona 5145. Porta puxa, tá? Matango, vento 120 graus, cono 3 nós, altímetro 0 no 1, reparte solo controlado. 120, cono 3 nós, chamando solo controlado, tango. Autorizado, táxi Índia, ponto de espera, torno 0, torre 1895, NK 1 no 0, 1 no 1, 4089, tá azul. Falou aos 2.6, frequência livre. Quatro zero oito nove, linha decoladão no zero, vento no 20 graus, fundo 3 nós. QNH 1011, clear for taxi, call ready, holding short. 312 no meio, autorizado, puxa, boa táxi. Júnior 41, transfere. Júnior 41, reparte externo. Aí, reportado. Line up and maintain runway 17. Blue 4089, decolado aos 28, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, fugiu, passou de baixo. Passou externo, baixa travada, 1141. 1141, livre pouso na 10, vento no 10 graus com no 19, altímetro no 0 no 1. Posto 0 no 0, chega 1141. Back snap, táxi, passaria 2230. Chinei 6141, solo aos 31, no livre à direita, solo 121, decimal 9. 6119, pro solo, chinei 6141. controladora, Xirame 141, bom dia. É 141, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 01. Né? Alfa Juliette 01. Delta Airborne 33, call departure 120.8, have a good flight. Okay, that's departure 120.8, thank you. Salvador, boa tarde, SNR 6315. Boa tarde, 6315, é parte externa. Passou externo, baixo travado. Então, corrija, dá uma 3 milhas via Índia, passagem ao avião que está ingressando na Juliette momento, ponte para 2895, gregal 011, passarei 2230. Para o táxi 3216 da TAC, 135, 4 horas e 10, alterna João Pessoa. Autorizado táxi Juliette, ponte para via Índia, ponte para 012895, gregal 011, TAC 3216. Livre táxi Índia, chama a torre 3216. Está passando externo, SNR 6315. SNR 6315, livre pouso 9 no 0, vento 1 no 0 graus, cono 29, altímetro no 0 no 1. SNR Lando, autorização na frequência 121 decimal 9. Boa tarde, 3216 da TAM, mantenha um ponto de venda pronto. 3216 após o Avianca na final, alinhar e manter a captura 1-0. Após o Avianca, alinhar e manter 1-0, TAM 3216. Estacionamento, pista que decola. Prestar, parte 5. Eu já tenho autorização, se estiver pronto para cópia. Será a da El Leda e após direto bridge. Na minha 315, solo 38, direito 121, decimal 9. Olha o Matango chamando cópia. Vem onde se encontra? Para RMAR 510 da 97, direto para o norte, coordenação com a torre. 0143 aciona controle 120 decimal 8. Em caso de necessidade, a torre 11895. Turmo, Tolematango, pessoas a bordo. 108.95, altímetro no 0, 1.1.1.11, tem um voo. Ai, que é com Lima, boa tarde, formação Papá, Paracaju, confirme, tá no pátio 4. Boa tarde, Delivy Taxi, via Alfa, Juliette, portão 03, Oxana 63, 15. Alfa, Juliette, solo, Salvador, tá? Passa a informação, Papá, autorização, Guarulhos. Chegou de cópia, tá 305, número 2. Aqui é Colim, Maracaju, mil pés, dá no 7, curva esquerda, corredor forte, aciona 0264, o controle 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 95, Mike Colim. Tem a posição. Torre 120 decimal 8, torre 10895, altímetro 1011, chama a torre 10895, acionamento táxi, decolagem, informe o PLB. Chama a torre, então, bom voo e boa tarde, Maica Clemã. Hotel Limatango, ciente, autorizado a decolagem, 500 pés, reporta na final para a RMA. O 110 com 1 ou 2 nós. Então, 3216 decola aos 41 no controle agora em 119 decimal 8, tem um bom voo. 198, graças, 32, 1-6. O Hotel Limatango. Decola aos 4-2, reporta na final para a RMA. Martorido 2230, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, Martorido. Vai iniciando, pastor. Yep. Permanece no solo controlado, vento em Salvador, 110 graus, 12 nós, Hotel Lima Tango. Então 3805, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pistão 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, onde tem seta Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu e segue conforme a rota do plano. Aciona 5163 no transponder, frequência do controle 1-20, decimal 8. Já autorizado Guarulhos 340, decola 1-0, primeira curva direita, da El, Leda, Bridge. A porta saiu pelo Zulu 1-6, até Bravo até o Zulu, Astana 5-1-6-3, controle 1-2-0-8, da 3-2-0-5, pronto para o puxa acionamento na 4. 1-9, decimal 8, é isso? Afirmo. Correto, 1-2-0-8. Ah, ok, 1-2-0-8. Salvador, é o Papatango, Oscar Alfa Zulu, posição rotatória. Oscar Alfa Zulu, boa tarde, o ajuste no 011 dá presente, está autorizado o final da 17, reporta 2 milhas para pouso. Final da 17, 2 milhas, porta DR Zulu. Alimatango no sol? Solos 4-4, frequência livre até o Lima Tango. Oscar Alfa Zulu é a torre? Na escuta. Qual o pátio após o pouso? Pátio 5. Ok, ciente. Alfa Zulu, tráfego avistado, pedindo pouso pista 97, vento 1-0 graus, 1-09. Pouso autorizado, pista 97, Oscar Alfa Zulu. 3805, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via táxi e índia. No ponto de espera, chumitou em 1-18, decimal 95, QNH 1-0-1-1. Via índia, manifera 1-18-95, 1-0-1-1, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, 9074, estabilizado aqui, Zé da 10. 9074, após de marca 2, tem a transposto baixa de trabalho. Parei, 74. Oi, Salvador, tá 3805, pronto, baixa de trabalho, 9. 3805, tem condição de linha decolar sem parada? Linha decolar sem parada, 3805. Autorizado, pista 90, vento 10 graus, 109. Gente, linha decolar 90, 3. Mike Aculima. O Novembank Mike está pronto para a cópia? Autorizado o voo local Salvador de Salvador, com sobrevoo em Sierra November Juliette Delta, Feira de Santana. Decola da pista 107, com primeira curva à esquerda, corredor forte, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Após vai acender para o nível 045, aciona 01 no 1.6 no transponder, frequência do controle 1.20.8. Gente, o gol 9074, continua em aproximação, a aeronave da TN está no rolagem no momento, o 05 está livre. 74. Batendo no Zambian, que mais cotejamento correto, para acionamento e táxi, chame torre em 118 decimal 95, QNH 10111. Clareza 1, no Mike Aculima, faz o check, chame novamente. Por 5 agora. O gol 9074, Telive Pouso, pista 10, vento 1900 graus, 129. Se fosse 90, 9074. Sonar chame táxi. Tan 3805, decolado aos 50, controle 1208. 208, obrigado, boa tarde. Tan 3105. Aqui é Colima, tem condição de decolar da presente posição com o Pro-Nordeste? Tem condição de decolar da presente posição com o Pro-Nordeste? Vento uma centena de graus, uma dúzia de nós. Tá 3283. Tá 3283, prossiga. Brasília 380. Tá 3283, tenho aqui o 360, copia ou aguarda a coordenação? Afirmativo, copia. O TAN 3283, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída árvore, transição elefa, Zulu 17, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5172 no transponder, frequência do controle 1.20.8. Confirma o transponder? Transponder 5172, TAN 3283. Tente, Brasília 360, da pista 10 com curva direita, árvore, elefa, Zulu 17 inicial conforme rota, 5172 e 1208. Tá 3283, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Botará. Salve Salvador, boa tarde, 9074, viva aqui. Fogo 9074, autorizado o táxi Alfa Juliette para o portão 11. Fica atento à viatura Follow-me através do portão 08. Alfa Juliette 01, na atenção Follow-me. confirma a aeronave que chamou só? Lembre aí que Mike chame na Oscar. Clareza 5, Mike Eco Juliette. Clareza 5, confirme, recebeu, Mike Eco Juliette. Nuno, decimal 9, boa tarde. Tower November 446, Charlie Juliet, ILS 10, request visual 17. 5, Mike Eco Juliette. Charlie Juliet, continue approach. Continue, 6 Charlie Juliet. Trip 5474, 121, decimal 9. Trip 5474, autorizado o táxi Alfa, Kilo, para o Pátio 3. Confirm Apron. Apron 5, 6 Charlie Juliet. Roger. Coordenando com a equipe Solution, pronto para o táxi. Confirm landing gear down and locked. Landing gear down and locked, 6 Charlie Juliet. We're clear now to land runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. November 446 Charlie Juliet. Clear to land 10, 6 Charlie Juliet. Papa Romeu, Romeu, Romeu Novembro, prossiga. Gente, confirme o pátio que se encontra e a pista que decola, Romeu, Romeu Novembro. Running on your right, contact ground control 121-9. Vacate right, 121-9, 6 Charlie Julia. Gente, está pronto para a cópia, Romeu, Romeu Novembro? Autorizado Sierra Bravo Golf Oscar, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, sai da árvore, transição Elefa, upper Zulu 1-7, segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5-1-1-7 no transponder, frequência do controle 1-2-0-8. Green 109. Green cylinder runway 106320. Romeu, Romeu, novembro, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 95, QNH 10, 10. O Romeu, Romeu, novembro, tem informação do POB? Gente, chame a torre, o Romeu, Romeu, novembro. Para o táxi, o TAN 3283, 105 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia e o nosso alternado primário Ribeirão Preto. TAN 3283, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, QNH 10111. Tente via Pátio Índia 10111, ajustado, ponto de espera, chamada a torre. Aguarde, Tripe. Mantém pistola 7. November 446, Charlie Juliet. Approve taxi via taxiway Alpha and report before taxiway Juliet. TAN 3283, próximo do ponto, espera pronto. TAN 3283, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém no zero, 3283. TAN 6320 on the ground at 02, vacate the runway on your right, contact ground control 121.9. The runway vacates to the right, in the car 1219, Ocean 6320. Have a great afternoon. Thank you, and a nice good day for you.